Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Hoje eu quero começar o nosso programa saudando todos os nossos colegas radialistas. São pessoas que, além de nos acompanhar através do rádio, elas colocam os nossos programas para serem exibidos nas mais de 800 cidades brasileiras. Eu tenho a grata satisfação de ser um dos radialistas mais ouvidos do mundo. Este prazer, esta alegria de poder falar através de tantas e tantas emissoras, e isso acontece pela boa vontade, pelo carinho dos nossos companheiros, pelo carinho também das nossas emissoras, os meus queridos diretores, que, admirando o nosso trabalho, faz com que esse trabalho humilde chegue às centenas de cidades brasileiras através das mais de 800 rádios que retransmitem o Edelson Moura nos dois programas. O Ligação Nacional, que é um sucesso de público, e o Amado Batista, que também é outro sucesso. E todo esse trabalho, que é feito com muito carinho pelo Edelson Moura e distribuído pela Rádio Estúdio Brasil, agora vai ganhar mais força. Estaremos também na televisão. Nosso programa de TV será distribuído também para muitas emissoras de TV no país. É necessário apenas a emissora se cadastrar para que receba inteiramente grátis o programa de TV do Edelson Moura. Então, segundo os amigos, eles falam assim: o sucesso do rádio, agora também na TV. Né? Vamos para a televisão. E esperamos que os nossos ouvintes, os nossos amigos, gostem também do nosso programa de televisão. É um trabalho que vamos fazer assim, sem muitas pretensões, sem pretensões de sermos melhores ou piores. Não queremos ser nem melhores, nem piores que ninguém. Vamos começar o programa do Amado Batista com a nossa alegria, os nossos cumprimentos a todos vocês. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. E vamos trazer a música Não Faz Sentido. Não faz sentido. Você me trocou por outra pessoa, me usou e jogou fora assim à toa. Me abandonou e diz que não me quer. Se esqueceu que fui um grande amor na sua vida. Das horas que te chamei de querida e muito me amou como mulher. E eu aqui ainda sofro sua despedida. Chorei demais com a sua partida. No inverno frio sem o seu calor. Você aí nem lembra nossas noites bem dormidas. Se esquece nossas vidas bem vividas no nosso ninho quente de amor. Despedida, chorei demais com a sua partida. No inverno frio sem o seu calor. Você aí nem lembra nossa. noites bem dormidas, se esquece nossas vidas bem vividas, no nosso ninho quente de amor. Amado Batista, Amado Batista é show. Muitas vezes eu fico me perguntando, que país é esse que nós vivemos? E vivemos um momento de muita delicadeza em nosso país com relação às dificuldades que já estão aí e há mais dificuldades também que estão por vir. O índice de desemprego subindo a cada dia. Nós, com o índice de desemprego, nós teremos, sem sombra de dúvida, um aumento de violência muito grande. Se a violência você está achando muita, devemos nos preparar para uma violência ainda maior. Porque quando o cidadão está trabalhando, está empregado, ele tá equilibrado. Mas quando ele perde o trabalho, perde o emprego, ele se desequilibra. E muitas dessas pessoas, queira Deus que isso não aconteça. Meu conselho é para que você não se desespere, meu amigo. Muitas pessoas, elas entram para o mundo do crime. E com isso, prejudica muito a população, as famílias. Na verdade, com esta bagunça toda que está o país, com essa desgrama toda que está aí, quem sofre é o povo. É a nação que sofre. Porque esses caras, esses políticos, na verdade, eles estão se lixando para nós. Eles não estão preocupados com nós. O nosso ministro Moro, que está aí à frente destas investigações, corre um sério perigo de vida. Um risco de vida enorme que corre este rapaz. E eu fico preocupado e às vezes pesaroso, porque é um rapaz jovem, é um rapaz novo, que sozinho com a equipe da Polícia Federal, com essa equipe que está dedicada 24 horas a esse trabalho investigativo, onde através das ações, né, da polícia, das investigações, estamos chegando a muitos ladrões, grandes, poderosos, de muito dinheiro. Então é evidente que o nosso juiz Sérgio Moro corre perigo de vida. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que prestar solidariedade a esta pessoa, prestar apoio a este juiz, porque agora os políticos estão dizendo que o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, está causando um grande prejuízo à nação. Agora, gente, a culpa de todo esse desmando que está aí, de toda essa tralha que está aí, a culpa agora é do juiz. Então, eles fazem isso mesmo. Os políticos fazem isso. Eles procuram alguém para colocar culpa. Quer dizer, o rapaz está trabalhando, o meritíssimo senhor juiz está trabalhando para descobrir os bandidos, os ladrões, os safados, os canalhas. E agora, o safado é o juiz, na concepção deles, dos bandidos. Eles querem agora transformar o juiz em bandido. O juiz é que é safado, eles não. Eles são corretos. O juiz é que está prejudicando o Brasil. É culpa, tudo agora eles dizem assim, é culpa desse juizinho, é culpa dele, é ele que está causando toda esta desavença no nosso país. Olha, tem muito político safado, muito político cara de pau pra caramba. Ei, meu Deus, que gente sem vergonha, viu? Nossa Senhora! Claro que tem políticos bons, né, meus amigos? Não são todos. Tem políticos maravilhosos. Eu mesmo conheço muito poucos, mas conheço políticos maravilhosos. Mas tem uma tralha de gente que não merece nem o que come.

o mais amado do Brasil, e agora atendendo aqui, deixa eu ver quem é a pessoa, tanto recado que eu recebo. Equipe parceira, é o Nilton Vieira, ô Nilton Vieira, equipe parceira, estamos transmitindo os programas Mundo Sertanejo, Cleita Aguiar, Ligação Nacional, Vivendo com Otimismo, Saúde com Beleza e este programa Amado Batista. Olha, Delcio, somos a Rádio Nova Cidade FM, 98,1 MHz. Mandem alôs para os ouvintes, estamos na capital baiana, em Salvador. Ô, gente, toda a região metropolitana, um grande abraço. Está me dizendo o Nilton Vieira que a nossa rádio 98,1, a nossa Nova Cidade FM, tem ouvintes inclusive em outros países, Itália, Espanha, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Jamaica. Que bom, Nilton Vieira! Ele diz assim: Edelson, eu sou um amante do rádio. Que bacana, meu querido diretor-geral da Rádio Nova Cidade FM 98,1, da nossa capital baiana, Salvador. Chega lá o programa do Edelson Moura, o amado Batista, o mais amado do Brasil. Que coisa boa, meu abraço a todos vocês de Salvador, no estado da Bahia. Muito obrigado pela audiência. E nós agora vamos tocar uma música, não somente para vocês da Bahia, de Salvador, mas para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo em outros países, não é? Vou trazer Casa Bonita. Deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo o seu amor que é tão bonito. E eu não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e morada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olho esta casa tão bonita e lembro que era tudo o que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e Entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito. Entre os sonhos que tivemos, Amado Batista. Quando a gente é pequeno, a gente ouve muito a mãe da gente falando: olha, chupe laranja, que é muito bom. Coma jaca. Você, Edelson, vai pro sítio de Joãozinho da Jiboia. Então, peça a tia Alzira para dar uma jaca para vocês. A gente saía pro meio do mato, pros sítios, e a minha mãe recomendava: olha, vê se chupa fruta, verdura, na hora do almoço, fala para Alzira fazer a verdura de vocês. E a minha mãe tinha muita preocupação. Ela terminava de almoçar, tinha sempre uma fruta, uma manga, uma banana. A importância da gente cuidar da saúde, né, é muito bom. Porque a minha mãe viveu muito, ela viveu quase 90 anos de idade. Porque ela se tratava, se cuidava. E ela só morreu aos 90... porque teve um danado de um câncer. Foi. Mas se não tivesse esse câncer, ela ia viver uns 120 anos. Porque a minha tia Alzira viveu quase 100 anos. Eu também pretendo, meus amigos, viver 152 anos. Aí você pergunta: por que será que a Adelson Moura quer viver 152? Exatamente 152. Porque eu quero viver mais 90 anos. Mais 90 anos eu quero viver. Óleo de avestruz Supremo. Ômegas 3, 6, 7 e 9. Para você cuidar bem da sua saúde, o óleo de avestruz Supremo é um alimento natural. Faz muito bem. Você que teve infarto, não deve se afastar nunca mais do óleo de avestruz. Meu amigo Maia colocou 4 pontes de safenas. O filho dele teve lá: ô, Juca, Edelson, o que foi, Juca? Meu pai, Edelson, inesperado, infarto, está no hospital. Eu falei: corre, leve para ele óleo de avestruz, correndo. Aí levou o óleo de avestruz, operaram, colocaram as pontes de safenas e tal. O médico disse: agora vai ficar uns 20 dias aqui, tomando óleo de avestruz com 7 dias. Doutor Maia recebeu alta, o médico mandou para casa, a recuperação foi muito rápida. Eu falei: olha, doutor, a cicatrização é rápida mesmo com óleo de avestruz. Toda pessoa que faz uma operação deveria saber disso, porque o óleo de avestruz contém ômega 7 em grandes quantidades. E os ômega 7, eles são cicatrizantes. Como a quantidade que tem de ômega 7 no óleo de avestruz é muito grande, então quando você faz uma cirurgia e passa todo dia óleo de avestruz naquela cirurgia, a cicatrização é rápida demais. Agora, se faz isso pelo lado de fora, imagina quando você toma o óleo de avestruz, o que é que ele não faz na sua saúde? Imagina. Intestino preso, tome óleo de avestruz Supremo. Pele rachada, você é diabético, tem a pele muito ressecada, você deve tomar todos os dias o óleo de avestruz Supremo. Psoríase, outro dia me ligou um rapaz: Adelson Moura, é bom mesmo para psoríase? Falei: tome o óleo e passe a banha. Ah, tem que tomar o óleo e passar a banha? Ah, é, antes de você tomar banho, 2 horas antes de você tomar banho, pode lambrecar o corpo inteiro de banha. Menino, passou 15 dias, olha o homem ligando: é Edelson do céu, minha pele tá parecendo bumbum de nenê. Eu falei: é mesmo? Toda queimada? Porque bumbum de nenê fica queimadinho, né? Quando usa muita fralda. Não, não, tá, é boa, rapaz. Uma beleza. Óleo de avestruz Supremo. Exige essa marca, o do rótulo vermelho, inspecionado e também cifado pelo Ministério da Agricultura. Você encontra este produto através dos nossos representantes em várias cidades brasileiras ou em nosso site, saudecombeleza.com.br. Eu falo saúde com beleza, aí a pessoa digita no Google saúde e beleza, sai em outro site, em outro óleo, e depois o cara liga para mim para reclamar. Ó, o óleo que eu comprei. De qual foi que você comprou? Não, no site saúde e beleza. Não, esse não é o nosso. O nosso é saúde com beleza. Este outro só engana as pessoas. É o do rótulo vermelho. Óleo de avestruz, só premo. É este que o Edelson Moura anuncia. E vamos cantar agora. Eu falei, foi pra caramba que eu falei. Amar, amar. Vamos cantar. Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar. Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar. Quero você. O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Nivaldo França Leão. Alô, alô, Nivaldo. Tá tudo bem com você? O Nivaldo diz assim: Adelso, comigo está tudo ótimo. Quero dizer que estou ouvindo o seu programa. Ô, coisa boa. Deixa eu anotar aqui o negócio, não esqueço. Tá, já anotei. Então, e gostaria, Adelso Moura, de ouvir a música Meu Doce Amor. Ô, paixão, gente. Oferecendo a minha mamãe Maria, meu irmão Jurandi e para uma pessoa que eu estou amando. Ei, coisa doida. É o amor da minha vida, Adelso Moura. Não posso dizer o nome dela, mas ela é tudo pra mim. Mande sempre um alô, abraço do seu ouvinte de todos os dias, Nivaldo França Leão. Eita ferro.

Engraçado, né, que a gente é amigo apenas pela internet. É amigo virtual. Eu não conheço o Adenilson pessoalmente. A gente é amigo de Facebook, é amigo do tempo do MSN. Lembra, Adenilson? Do MSN. É do Orkut. Do Orkut. Então, nós somos amigos, só amigos de muito tempo, mas virtuais. Amigos virtuais. Ele mora em Aripuanã e pede aqui para eu mandar um alô para o povo da cidade, especialmente para o fã número um, que é o Galo Véi, lá na beira do rio Aripuanã. Galo Véi foi que deu o nome de Macho Véi, né, que nós foi a inspiração do nome do programa Macho Véi, foi o Galo Véi, que inspirou o nome do programa Macho Véi. Então, agora a Rádio Estúdio Brasil está disponibilizando o programa do Macho Véi. Acho que o Adenilson deve levar esse programa também para a cidade de Aripuanã. Então, fale aí, Edelson Moura, da nossa loja Saúde com Beleza e Variedades, e toque a música nova do Amado Batista. Um abraço, parceiro, muitas felicidades. Eu quero dizer, Adenilson, que me sinto muito prazeroso em ter você como nosso representante fiel aí na cidade de Aripuanã, porque nós atendemos uma população muito grande na cidade, muitas pessoas que já fazem uso do óleo de avestruz. Por isso que eu sempre falo, né, quando o produto é bom, a gente não precisa fazer muita propaganda, né? O próprio produto já é a propaganda. Então, meu abraço a todos de Aripuanã e vamos cantar, porque Amado Batista está aqui e ele quer cantar mais uma música para vocês. A Única. Chego em casa, ela já me espera no portão. Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração. Seu olhar apreensivo quer adivinhar onde foi que andei. Se eu falo, não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei. Eu fico dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém, mas pelo sorriso dela acho que ela pensa que eu tenho um harém. É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais. Ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante pousar de vítima. Ela é feliz e adora me ver confuso, mas lá no fundo ela sabe que é cabe mais ninguém. Mas pelo sorriso dela acho que ela pensa que eu tenho um harém. É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais. Ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante pousar de vítima. Ela é feliz e adora me ver confuso, mas lá no fundo ela sabe que é a verdade. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mundo do rádio é encantador. As pessoas que fazem rádio, 90% delas, eu diria que fazem porque amam verdadeiramente o rádio. Outro dia eu estava conversando com minha esposa e perguntando assim, por que que meu filho, o mais novo dos homens, gosta tanto de música, quando deveria se dedicar às nossas coisas, mas ele é vidrado por música. Ele disse, Adelso, saiu a você. Você não lembra que você fazia rádio de graça, por amor? Que você começou o projeto Rádio Estúdio Brasil sem ganhar nada? Por amor à profissão? Então é uma verdade. Felizes são aquelas pessoas que fazem exatamente aquilo que gosta de fazer, né? Aquilo que gostam de fazer. Deixa eu consertar aí. Felizes são as pessoas que fazem aquilo que gostam do que fazem, não é? É muito importante. Então, eu quero dizer para vocês que na nossa vida, nós temos duas opções. Uma, de não ser nada fazendo o que não gosta, fazendo o que não quer. E a outra opção é de você fazer aquilo que ama, aquilo que gosta, e através disso, através de você descobrir o seu dom de vida, Deus lhe abençoar grandemente, porque você descobre o dom para a sua vida, o dom que Deus nos permite ter. Todos nós nascemos com um dom. Às vezes você olha para uma pessoa assim, meu Deus, como pode esta criatura ser padre, esta criatura ser pastor, esta criatura ser isso, ser radialista, meu Deus, que futuro tem? Eu já ouvi muito isso. Que futuro tem? Não é? A gente escuta. Poderia ser advogado, médico, olha o que vai ser. Locutor de rádio. No entanto, esta pessoa não será um médico frustrado, não será um advogado frustrado, porque outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é dentista, é doutor, se formou, mas ele diz, Adelso, tem uma grande frustração na minha vida. Eu digo, qual é a sua frustração? Meu sonho, minha doença é ser baterista. Baterista de conjunto, viajar, subir nos palcos, tocar bateria. Meu sonho é, Adelso, meu Deus, por que você não fez isso? Você vai ser um dentista frustrado pro resto da vida. Então, meus queridos amigos, É muito importante esta questão da nossa vocação. Olha, a questão vocacional é muito importante na vida de uma pessoa. Não devemos discutir isso. Ah, porque meu filho gosta de guitarra, adora música, terminou uma faculdade de administração de empresa há 3 anos atrás, já está em outra faculdade, faculdade de música. E eu então estava lá debaixo do chuveiro conversando com a minha esposa. Zélia, faculdade de música, música não dá dinheiro. Mas Edelson, você também faz rádio e não é por dinheiro. É isso mesmo, meus amigos. Essa é a realidade da nossa vida, não é mesmo? Então vamos cantar agora, Amado Batista. Também teve na sua vida esta vocação, né? Carta sobre a mesa. Beleza, vem aí agora a nossa hora do quebra-galho. Bacana, Edelson Moura, é a oportunidade. a oportunidade que eu tenho de cantar é só agora, na hora do quebra-galho. Eu trago para vocês hoje, meus queridos ouvintes, a música Amor Bandido. Vamos ouvir. Acreditei no que falou, fui fundo nesse amor. Dei tudo que você pediu, eu fui seu protetor. Palavras lindas de amor, ouvi você dizer. Prendeu meu coração de vez, não deu pra me defender. Pedaço de minha vida foi, o meu sonho mais bonito foi. Estrela que veio do espaço e me iluminou. Chuva que molhou o meu quintal, luz do meu viver, meu bem, meu mal. Paixão que invadiu meu peito, feito um vendaval. E agora você vem dizendo que tudo acabou, e que nunca fui seu verdadeiro amor, que tudo não passou de um mal entendido. E agora o que é que eu faço com esta paixão? O que é que eu digo pro meu coração que caiu nas garras deste amor bandido? Pedaço de minha vida foi, o meu sonho mais bonito foi. Estrela que veio do espaço e me iluminou. Chuva que molhou o meu quintal, luz do meu viver, meu bem, meu mal. Paixão que invadiu meu peito, feito um vendaval. E agora você vem dizendo que tudo acabou, e que nunca fui seu verdadeiro amor, que tudo não passou de um mal entendido. E agora o que é que eu faço com esta paixão? O que é que eu digo pro meu coração que caiu nas garras desse amor bandido? E agora vem você dizendo que tudo acabou, e que nunca fui seu verdadeiro amor, que tudo não passou de um mal entendido. Amado Batista. Chegamos ao final do nosso programa. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Meu abraço lá para a Bahia, a todos os meus amigos da Rádio Portal, toda a galera, toda a equipe, né? Todos os meus amigos aí da Portal FM. Meu abraço a você que me ouve em Brasília, nesta liderança absoluta de audiência do nosso programa na nossa capital da República, através da Rádio JK FM. Brasília, muito obrigado a vocês todos pela grande audiência, ao Edelson Moura de manhãzinha, ó, bem cedinho, acordando a cidade. Tchau, minha querida Brasília. Tchau, meu querido Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado.